sempre quebra do lado mais fraco. Para não ter mais que correr da forca. Junte-se a nós, mostre sua força. Manda seu recado. Lança os bilhetes à procura de espaço. A bola da vez, com certeza agora é nossa. Aqui.